Céu Segurança Legal, episódio 148, gravado em 5 de abril de 2018, Cambridge Analytica. Neste episódio, vamos falar sobre o escândalo da Cambridge Analytica, que envolveu o uso de dados do Facebook para campanhas eleitorais. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Vocês já sabem, todos os nossos links para redes sociais, contatos gerais, você encontrará lá em www.segurançalegal. Nós abrimos também a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quiser nos ajudar, agora você pode. Basta acessar apoia.se/segurançalegal e considerar o seu apoio. Lá você vai encontrar as modalidades de apoio e também as recompensas. Lembrando, né, Vinícius, que entre as recompensas para os insiders, que é o nível mais alto de colaboração que os usuários podem escolher, você terá acesso a episódios adicionais que nós gravamos aí com alguns assuntos que não vão para para a thread normal de episódios do Segurança Legal. Uma das recompensas é a leitura dos nomes, o agradecimento de alguns nomes, né, Vinícius? Porque nós chegamos já num nível de agradecimentos que não é possível ler todos os nomes, então nós vamos ler alguns dos nomes aqui dos nossos apoiadores. Então vamos lá, vamos agradecer primeiro aos nossos insiders, Alexandre Martins Araújo, o Cristiano Goulart Borges, o Júnior Araújo, olha só, o mesmo sobrenome do Alexandre, no final pelo menos, o Júnior Araújo, e o Theo Costa. Vamos também agradecer ao nosso colaborador Eric Tawil, aos nossos participantes Alexandre Rajara, o Arthur Lucena, o Davi Teófilo, o Eric Fruc, o Fábio Savella, o Guilherme Pedroso, o Jefferson Macedo, o Marcelo Dias, o Moacir Braga, o Rafael Sabe, o Rubens Padovese e aos nossos apoiadores que estão listados também lá no nosso site. Exatamente. Muito obrigado a todos, pessoal. Bem, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 14 minutos e 10 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 33 minutos e 48 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá. Bem, então, o primeiro é o Everton Massucato, que nos deu uma dica. Na verdade, é um agradecimento ao Everton, né, Vinícius? É verdade, Guilherme. O Everton identificou um probleminha lá no, na interface do nosso site, né, lá no WordPress, e nos apontou o problema, era um detalhezinho de ordem, de sobreposição lá de elementos, e ele verificou e não só se deu trabalho de verificar e nos informar, mas também nos cordialmente nos indicar a correção. Então, um forte abraço e o nosso muitíssimo obrigado, Everton, pela tua colaboração aí com Segurança Legal. Legal, valeu, Everton. A segunda mensagem vem da Jéssica Vinícius, que fez uma sugestão para nós aqui, né? É, a Jéssica diz o seguinte: estou estudando a Constituição Federal e quando eu ainda ia na faculdade, havia uma discussão sobre não ter uma classe, entre aspas, definida aos profissionais de TI. Neste âmbito, me vem à mente a criação de um sindicato. É possível? Ela pergunta, né? E ainda, por que um dos senhores não cria essa representação? Cordialmente, Jéssica. Guilherme, tu que é o cara do direito. Não, na verdade, Jéssica, essa questão de nós criarmos um sindicato é um pouco longe, assim, das coisas que a gente faz, né? Já há alguns sindicatos, né? É necessário dizer, mas o que eu acho que ela está querendo dizer é talvez a questão da regulamentação das profissões de TI, no sentido de, como ela disse mesmo, a criação de uma classe, né? Uhum. Até para a gente não nos alongar muito nesse assunto, que não é bem um dos temas que a gente trata aqui, mas a gente já falou num dos episódios justamente sobre esse tema, né? Que foi lá no episódio 105 do Segurança Legal, que foi publicado em 8 de julho de 2016, onde a gente entrevistou o professor Roberto Bigonha, da SBC, que ele falou sobre esses aspectos aqui. Então, essas dúvidas mais gerais da Jéssica também, se os nossos ouvintes quiserem saber um pouco mais sobre o tema, a gente recomenda o episódio 105, está tudo lá. E é bom só citar, SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Tá, então, esse assunto é um assunto que já vem sendo tratado há bastante tempo, bastante discutido. Eu lembro da época em que eu estava na faculdade e se discutia essa questão, se deveria haver alguma regulamentação ou não. Até naquele período, havia os conselhos de administração e de engenharia brigando até entre si para tentar trazer a TI para baixo do seu guarda-chuva, né? Ou seja, como, uhum, como se fosse algo ou da administração ou da engenharia. E isso foi uma discussão bastante grande na época. E é muito interessante ouvir o professor Bigonha a esse respeito, né? No episódio 105 Legal. Que nós gravamos sobre esse assunto. Ótimo. Obrigado, Jéssica. Um abraço, Jéssica. A próxima mensagem vem do Ivan Warhelm. Sobre o episódio 147, que fez uma pergunta ali sobre um dos gerenciadores de senha que ele usa, né? Ou sobre o gerenciador de senha que ele usa. Isso, Ivan diz o seguinte: boa tarde, amigos do Segurança Legal. Gostaria de deixar meus comentários e fazer uma pergunta sobre o episódio 147. Foi muito bom os conhecimentos passados no episódio, no sentido de que eu, pelo menos, não tinha noção de que estávamos em um nível computacional capaz disso de uma forma tão fácil. Pensando sobre o assunto, a primeira coisa que me veio em mente foram os gerenciadores de senha. Eu, por exemplo, sou usuário do 1Password há uns bons 8 anos e tenho todas as minhas senhas gerenciadas e armazenadas por esta empresa. Seria possível o uso dessas tecnologias para quebrar a criptografia de gerenciadores de senhas? Abraços novamente e obrigado por mais um episódio fantástico, olha só. Aqui a questão é a seguinte, Ivan. Todos os gerenciadores de senhas, eles usam algum tipo de senha, segredo que você, né, fornece, que vai fazer a criptografia do seu banco de dados com as informações que, no caso, vêm a ser senhas, outras senhas, logins e tudo mais. Então, o processo de tentativa de quebra, ele sempre é possível. A questão é quão fácil ele é. No caso do 1Password, a gente fez uma pesquisa no site deles, encontramos inclusive um artigo que a gente vai colocar no show notes, que é um white paper que eles falam como eles fazem a proteção, né, do banco de dados de senhas. E eles, basicamente, eles têm uma chave secreta que fica no teu dispositivo, que tu não tem que lembrar, tá no dispositivo. Uma senha mestra, que eles chamam, que você tem que saber ela não fica no dispositivo. E aí a junção dessas duas informações é utilizada numa função de derivação de chave, que vai gerar a chave que vai cifrar o seu banco de dados. Então, para alguém quebrar o 1Password, por exemplo, ele teria que conseguir o teu dispositivo, ou um dos teus dispositivos, e ele ficaria, então, fazendo a tentativa de descoberta da senha mestra. Uhum. E, nesse caso, é bom você ter escolhido uma boa senha, porque não adianta nada tá uma criptografia forte com uma senha ruim. Se o sistema deles é efetivamente seguro, a gente não tem como dizer sim, é a prova e tal, porque tem que olhar, tem que ler muito mais a fundo esse artigo que eles têm. E só para você ter uma ideia, esse white paper deles aqui tem 72 páginas, tá? Em que eles descrevem como é que eles fazem a proteção. Então, o que é interessante, isso já eu já diria que já conta a favor deles, tá? O fato de eles se darem o trabalho de dar essa informação toda para quem quiser ler, estudar e tal, antes de adotar a solução que eles fornecem. Agora, é bom, um detalhe interessante Eu até estava olhando aqui alguns benchmarkings que eu fiz, inclusive em razão do nosso episódio 147. Existem duas versões aí do 1Password, tá? As versões mais antigas, como você é um usuário já há 8 anos aí, é bom que você não tenha nenhuma versão antiga do 1Password rodando, tá? Porque essa versão dá para fazer testes de aproximadamente 51 milhões de senhas por segundo no nosso setup aqui. E a versão mais recente, as mais recentes do 1Password, você faz apenas 192 mil senhas por segundo. Então, 51 milhões de senhas por segundo para 192 mil por segundo. Isso por causa que o processo de derivação de chaves lá, eles passaram a utilizar, em vez de 10 mil rodadas, que é o que eles usavam, passaram a usar 100 mil rodadas para derivar a chave que cifra a base. Não, é só importante dizer uma coisa, ele pergunta também de maneira geral, né? Seria possível o uso dessas tecnologias para quebrar a criptografia de gerenciadores de senha? De forma geral, sim. Sim, sim. Porque um dos softwares os softwares que são utilizados para isso, eles possuem, inclusive, módulos para quebrar gerenciadores de senha em específicos, inclusive o 1Password. Mas isso. Tem o 1Password, tem LastPass, tem LastPass, enfim, cada um vai ter as suas características, né? O 1Password coloca 3 níveis ali de criptografia, enfim, mas ainda no 1Password você teria que ter acesso à máquina do usuário para conseguir ter acesso à chave também que é utilizada junto com a Master Password, né? Exatamente. É aquela questão do múltiplo fator de autenticação, né? No caso aí é utilizar para autenticação e para derivação de chave para cifrar os dados. Que é você ter uma coisa que você sabe, que no caso é a senha mestra, e algo que você tem, que é a chave secreta que fica armazenada no dispositivo. Agora, certo. É claro, não adianta nada você usar toda essa segurança se você escolhe mal a sua senha. Se você usa um dispositivo se é um computador, um desktop, com um monte de software pirata, craqueado e tudo mais, com coisa que você baixou da internet. Ou se você usa um celular que foi roteado, ou caso de um iOS que foi feito um jailbreak ou coisa parecida. Aí você está colocando em risco todo o processo. Certo. Bem, então a gente agradece ao Ivan. Um grande abraço, Ivan. E com isso encerramos nossa leitura de e-mails desse episódio. E só vamos diretamente... Só ler o comentário, o mais novo comentário no iTunes, que esse é de vez em quando que aparece só, do Kenio Peixoto. Ele nos disse sensacional, nos avaliou com 5 estrelas e disse podcast legal. Com qualidade gringa. Feito por brasileiros que têm pleno conhecimento da matéria. Parabéns pelo excelente trabalho. Cara, olha que eu ouço alguns podcasts gringos que a qualidade não é boa, tá, cara? É, eu ia dizer, tem uns podcasts gringos. Tem uns que são muito ruins, cara, em termos de qualidade de áudio. Eu tenho ouvido vários podcasts brasileiros, das mais variadas, né? Inclusive de política. E eu tenho gostado bastante, assim, tem muita coisa boa sendo produzida aqui, muita gente séria, sabe, saindo daquela coisa do mainstream, principalmente na questão política, que fica aquela coisa meio, né, de grandes órgãos de comunicação com seus interesses e tal, então tem gente bem boa, assim, eu acho que a gente tá vivendo uma era muito boa no Brasil de podcasts, né, falando dos que eu escuto, dos que eu ouço, assim, né, é uma mídia que tá em franco desenvolvimento aqui no Brasil. Acho que talvez os gringos teriam que nos imitar, Vinícius. Os brasileiros, quem sabe. Quem sabe. Né? Quem sabe, né? Bem, então vamos sem demoras ao nosso amigo Fábio Assolini com o seu resumo de notícias da última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão de notícia, por favor, entre em contato conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, Ministério Público investiga venda ilegal de dados. Antivírus no Google Chrome. mais incidentes de vazamentos de dados, novo serviço de DNS, entre outras notícias. E vamos a elas. App de relacionamento gay Grindr compartilhou status de HIV de usuários com outras empresas. Começamos essa edição do Resumo de Notícias falando sobre um incidente envolvendo o aplicativo de relacionamentos gay Grindr, que compartilhou dados de seus usuários, inclusive o status sobre esses usuários serem soropositivos ou não, com outras empresas. A denúncia foi originalmente feita pela ONG norueguesa Sintef e foi publicada pelo site Axios. A informação sobre HIV era enviada pelo Grindr, junto com os dados de GPS, telefone e e-mail do usuário para duas companhias contratadas para monitorar como o programa é usado e assim desenvolver formas de aprimorá-lo. O Sintef explicou que desta forma seria possível identificar os usuários, né? O status de HIV estava ligado a todo o resto. Esse é o principal problema, disse a organização ao site de notícias BuzzFeed. O Grindr confirmou que de fato compartilhava esses dados com as empresas Aptmize e Localytics. E um comunicado enviado ao site BBC, o Grindr defendeu que essa é uma prática comum na indústria de aplicativos para lançar novas funcionalidades e resolver problemas. Além disso, foi observado que o aplicativo ainda compartilhava a posição exata de GPS do usuário. Isso, na minha opinião, é bastante ruim, porque todos esses dados eram compartilhados em texto plano, ou seja, sem criptografia. Eu me lembro de, há algum tempo atrás, assistir uma conferência de segurança, uma apresentação onde um pesquisador demonstrou os problemas de privacidade desse tipo de aplicativo, aplicativo de relacionamento, né, entre eles o Grindr, onde ele demonstrou que esses aplicativos vazavam facilmente a localização exata do usuário. É claro que isso pode ser um problema muito sério, porque em alguns países pode ser até um risco de vida, especialmente em países onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. O assunto teve grande repercussão na imprensa e, claro, depois disso o Grindr informou que vai parar de compartilhar os dados de saúde dos seus usuários com outras empresas, né? Será que essa mudança vai ajudar em algo? Ministério Público investiga Vivo em caso de venda ilegal de dados de 73 milhões de clientes. O Ministério Público do Distrito Federal, vejam, nós já falamos a respeito deles na edição anterior, ele tem agido em prol aí dos consumidores em casos complexos de vazamentos de dados. Dessa vez, o Ministério Público abriu uma investigação para averiguar o possível uso e tratamento ilegal de dados pessoais de cerca de 73 milhões de usuários brasileiros da operadora Vivo, né? Que é operadora de telefonia celular e também telefone fixo, né? Esses dados estariam sendo compartilhados para fins de publicidade. O Ministério Público afirmou que a empresa será notificada para enviar um representante para ser ouvido. Segundo a ação do MP, o problema está numa plataforma chamada Vivo Ads, que é uma plataforma de marketing para celular lançada pela operadora em maio de 2016. Segundo a ação, seria este o canal de compartilhamento dos dados com os anunciantes. A abertura do inquérito civil foi pedida pelos promotores Frederico Meinberg, coordenador da Comissão de Proteção de Dados Pessoais, e pelo promotor Paulo Roberto Binicheschi, titular da primeira promotoria de defesa do consumidor. Segundo os promotores, todos os clientes da empresa podem ter sido afetados. Vejam só. A Vivo afirmou, em comunicado à imprensa, que cumpre rigorosamente a legislação vigente e não promove qualquer uso ilegal de dados pessoais dos seus clientes. Ainda segundo a Vivo, as informações dos clientes não são, em hipótese alguma, transferidas ou compartilhadas com anunciantes, detalhando ainda que o Vivo Ads é uma plataforma de mídia na qual o cliente interage com publicidade apresentada pela própria operadora e que muitas vezes ganha benefícios como pacotes de internet móvel ou descontos em produtos e serviços, sempre previamente autorizado pelo cliente, disse a Vivo em um comunicado. Com o uso desses dados pessoais, seria possível, por exemplo, identificar entre os clientes aqueles que estão passando por tratamento de saúde, a partir do mapeamento da circulação desses usuários em clínicas ou hospitais. Apenas lembrando aos nossos ouvintes que o Marco Civil da Internet assegura aos cidadãos brasileiros o direito de inviolabilidade da intimidade e da vida privada, além do direito de não fornecimento a terceiros dos dados pessoais, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado. Olha, excelente essa iniciativa no Ministério Público do Distrito Federal. Vamos ver como vai terminar essa história. Torres falsas de celular são usadas em campanhas de espionagem em Washington. Olha, pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos reconheceu publicamente a existência de aparelhos usados para espionagem e também para rastrear celulares e interceptar telefonemas e mensagens. O uso desses dispositivos, conhecidos como Stingrays, preocupa o governo americano já há um bom tempo, mas as agências de inteligência tinham se mantido em silêncio sobre o uso desse tipo de equipamento até então. O Departamento de Segurança americano disse no fim do mês, em uma carta endereçada a um senador americano, que identificou o uso desses dispositivos em Washington, capital dos Estados Unidos, sem identificar quem poderia estar usando-os, nem como isso foi encontrado. O FCC americano formou um comitê para estudar esse tipo de dispositivo 4 anos atrás, mas nunca chegou numa conclusão. Os dispositivos funcionam como se fosse uma torre falsa de celular, fazendo com que os telefones se conectem diretamente a ele, justamente porque é o sinal mais forte e mais próximo. E uma vez que os celulares estão conectados a essa rede, ligações podem ser interceptadas e também SMS. Versões mais modernas conseguem ainda ouvir essas ligações, forçando o celular a adotar as tecnologias não encriptadas como 2G. Os Stingrays podem ser comprados por qualquer pessoa. Eu lembro que alguns anos atrás, numa conferência de segurança aqui no Brasil, um pesquisador de segurança demonstrou isso, né? É um equipamento barato que pode ser comprado por qualquer um, né? Uma fonte do Departamento de Segurança americano disse que essa atividade anômala tem sido relatada desde o ano passado. Antivírus nativo no Google Chrome causa polêmica. Olha, uma troca intensa de mensagens essa última semana na rede social Twitter entre pesquisadores de companhias antivírus e também profissionais de segurança que trabalham no Google a respeito da polêmica do antivírus nativo, do antivírus embutido dentro do Google Chrome. É isso mesmo, o seu navegador Google Chrome, ele tem um antivírus embutido. Segundo um anúncio feito pelo Google ano passado, o objetivo desse antivírus era identificar possíveis aplicações maliciosas que poderiam estar comprometendo aí ou dificultando o funcionamento correto do navegador. Como nós sabemos, o Google Chrome é hoje um navegador líder de mercado, e justamente por esse motivo vários aplicativos maliciosos instalados nos computadores tentam alterar o comportamento e o funcionamento normal do Google Chrome. Mediante esse cenário, o Google resolveu então adotar um pequeno antivírus, né, um pequeno motor de detecção, e adicioná-lo dentro do Google Chrome. Eles estão usando um motor do E7, que é uma empresa de antivírus da República Tcheca, e com isso então fazer essa detecção. O problema é que alguns usuários do Twitter reportaram essa semana que descobriram que o Google Chrome estava escaneando alguns arquivos do seu computador, arquivos pessoais, e claro, isso levantou aí a suspeita, né, de que poderia ter sido o Google Chrome. Em análises realizadas por quem descobriu isso, realmente foi constatado que o escaneamento estava sendo feito por esse antivírus acoplado dentro do Google Chrome, né? Mediante essa publicação, que saiu em alguns sites, um dos chefes de segurança do Google, ele veio a público defender o uso desse motor, e claro, outros profissionais de segurança também entraram na discussão criticando o Google por esse pela adoção desse tipo de proteção, né? Se você quiser ver depois as mensagens trocadas entre esses profissionais de segurança, uma discussão bastante interessante, eu vou deixar o link lá no nosso site. Cloudflare oferece novos serviços de DNS. Olha, lançar algo no dia 1º de abril vai sempre fazer a gente se perguntar se aquilo é sério ou não. Razão pela qual a empresa Cloudflare teve que deixar claro já no título do anúncio oficial que não estava brincando. A companhia lançou agora um novo serviço de DNS disponível para todos e o número é bastante fácil de decorar. O endereço é 1.1.1.1. A Cloudflare possui um dos serviços de entrega de conteúdo, né, o CDN, mais usados do mundo. Atendendo a milhões de sites que buscam ali mais segurança, a empresa é conhecida também por fornecer proteção contra ataques de DDoS e assim manter as páginas no ar, né? O novo serviço de DNS também faz a promessa de mais desempenho, né? Basicamente, o DNS tem a função de indicar qual o endereço IP de um site. Se o servidor de DNS estiver lento ou cair várias vezes, como já aconteceu com o DNS do Google, né, o ano passado, o acesso a determinado site demorará ou não vai ser possível visitar o site naquele momento, né? Por outro lado, um servidor de DNS rápido e estável torna o processo bem mais ágil. Além da velocidade, a Cloudflare promete privacidade e promete que vai eliminar os registros de log de cada usuário a cada 24 horas e se comprometeu a não coletar dados referentes aos hábitos de navegação que poderia ser repassado a terceiros. É mais uma opção aí de serviço de DNS então para nós usarmos. E na próxima notícia eu quero comentar diversos incidentes de vazamentos de dados. Vamos começar com o MyFitnessPal. 150 milhões de clientes têm seus dados vazados. Além de desenvolver roupas e acessórios esportivos, a Under Armour é responsável pelo aplicativo de controle de calorias bastante popular, chamado MyFitnessPal. Recentemente, a companhia revelou que dados de aproximadamente 150 milhões de usuários desse aplicativo foram comprados por uma organização desconhecida, né? Só tem um detalhe, a operação não foi autorizada, mas mesmo assim os dados vazaram de alguma forma. De acordo com o anúncio, os dados interceptados incluem nome do usuário, endereço de e-mail e senhas em hash. A maior parte delas cifradas com Bcrypt e de acordo com o anúncio da empresa, as senhas estavam todas cifradas, mas como nós sabemos, geralmente quem faz esse tipo de ataque ou tem acesso a esse tipo de informação, a primeira coisa que eles tentam fazer é justamente decifrar as senhas, né? A companhia ainda ressaltou no seu anúncio que dados referentes aos cartões de crédito não vazaram porque os pagamentos são processados em um sistema separado, né? Mais uma notícia sobre vazamento de dados. Clientes da Porto Seguro têm seus dados pessoais vendidos no Underground. Dados pessoais, imagens de documentos e até dados bancários de clientes da Porto Seguro, que é a companhia de seguros, telefonia móvel e também cartões de crédito, esses dados foram vendidos em um e-commerce no Underground, né? Esses dados acabaram vazando em documentos publicados no Pastebin e, de acordo com uma fonte anônima que reportou o incidente para o site Tecmundo, ele teve acesso a esses dados, que inclui inclusive dados de executivos da Porto Seguro. Em uma das faturas recebidas ou em uma das faturas encontradas nesse vazamento, havia compras no valor de 20 mil reais de um cliente e, claro, quando você tem a fatura de cartão de crédito de alguém, você consegue acompanhar toda a movimentação de onde essa pessoa compra, né? Essa fonte anônima enviou ao site Tecmundo os documentos que foram vazados e que estavam publicados no Pastebin após uma suposta compra realizada em um e-commerce, né, esses e-commerces do submundo, né, onde os criminosos vendem senhas, contas e dados privados, né? De acordo com o site Tecmundo, eles receberam uma lista com 600 logins e senhas de clientes da Porto Seguro, mas havia dados de cerca de 2 mil clientes e funcionários da Porto Seguro publicados no Pastebin. A empresa veio a público, claro, negando que houve vazamento desses dados, mas nós sabemos que no Brasil as empresas negam de pé junto, mesmo quando as evidências são fortes, né? E na próxima notícia sobre vazamento de dados, a Panera, que é uma rede especializada, uma rede de padarias nos Estados Unidos, possui mais de 2.100 lojas, sofreu um sério vazamento de dados aí dos seus clientes, né? Na verdade, a Panera ela expôs os dados dos clientes por pelo menos 8 meses depois da primeira notificação que a empresa recebeu, né? De acordo com um artigo publicado pelo jornalista Brian Krebs, ele publicou que um bug afetou o site da Panera e deixou milhões de registros dos clientes expostos em texto simples. Os dados incluíam nome, endereço de e-mail, endereço físico, aniversário e os 4 últimos dígitos dos cartões de crédito. Nesse vazamento, a empresa também tinha lá na base de dados o número de cartão fidelidade dos clientes da Panera, que é um tipo de cartão pré-pago. E claro, com esse número em mãos, alguém poderia gastar os créditos, né, desses clientes da Panera. Nossos ouvintes provavelmente já estão acostumados a tantas notícias de vazamento de dados. E infelizmente, esse é o tipo de problema difícil de se resolver. Equipe italiana de futebol perde dinheiro em ataque de engenharia social. Pois é, segundo o jornal italiano Il Tempo, a equipe de futebol Lazio foi enganada por hackers e teve um prejuízo que custou 2 milhões de euros, cerca de 8 milhões de reais, aos seus cofres. Ainda de acordo com o jornal, a equipe italiana recebeu um e-mail que continha o logotipo e as informações oficiais do Feyenoord, que é uma equipe de futebol da Holanda, cobrando uma quantia em relação à última prestação da contratação de um zagueiro, o Stefan de Vrij, essa operação que foi finalizada em 2014. A Lazio se deu conta de ter sido ludibriada através da própria equipe holandesa, que informou não ter enviado nenhum e-mail, além de não ter recebido nenhum valor. Visando não ter um prejuízo milionário, o time italiano tomou devidas providências e um processo sobre o acontecido já foi instaurado. Inclusive, os investigadores suspeitam que provavelmente o hacker se infiltrou na rede da equipe holandesa do Feyenoord, porque quem enviou o e-mail sabia exatamente o banco usado por esse time holandês, sendo que no e-mail malicioso ele mudou apenas o número da conta e com isso a equipe italiana perdeu essa bolada. Que coisa, não? Câmara de Vereadores da Bahia perde R$95 mil em ataque. Pois é, a Câmara de Vereadores da cidade de Brumado, na Bahia, teve a sua conta bancária invadida por um criminoso que desviou R$95 mil para outra conta localizada em Brasília. O caso está sendo investigado, mas aparentemente o criminoso conseguiu acesso e transferiu o valor para uma conta do Banco Itaú em uma agência em Brasília. O valor desviado corresponde a 21% do rendimento mensal da Câmara dos Vereadores de Brumado. O presidente da casa, o vereador Leonardo Vasconcelos, disse que o desvio foi notado quando uma tela surgiu no sistema financeiro da Câmara pedindo informações que não costumam ser pedidas. Ao entrar em contato com o Banco do Nordeste, responsável por gerenciar a conta, o vereador foi orientado a reiniciar o computador, né? Mas aí já era tarde, R$95 mil já haviam sido desviados da conta da Câmara de Vereadores, né? O Banco do Nordeste vê indícios de fraude eletrônica e está analisando o caso para avaliar o possível ressarcimento do valor. O banco também solicitou o bloqueio do dinheiro transferido para a conta do Itaú, que provavelmente, claro, é uma conta de laranja. E assim nós vemos que não só as empresas e pessoas físicas, mas também nossos órgãos governamentais são vítimas de ataques criminosos no Brasil. Eu agradeço pela sua atenção. Vocês ficam agora na continuação com o Guilherme e com o Vinícius. Voltamos a nos falar na próxima edição. The two fundamental human drivers when it comes to taking information on board effectively are hopes and fears, and many of those are unspoken and even unconscious. You didn't know that was a fear until you saw something that just evoked that reaction from you. Right. And our job is to drop the bucket further down the well than anybody else. To understand what are those really deep-seated underlying fears, concerns. There's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. Vinícius, depois dessa desta declaração do pessoal da Cambridge Analytica, nós começamos esse episódio. Esse episódio, talvez, né, quando a gente começou a gravar, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Quando a gente começou a gravar o Segurança Legal, a gente ficava pensando, mas será que teremos pautas para todos os episódios, né? Ficamos com medo de não ter pauta e a realidade consegue nos surpreender, né? Sempre colocando... uma série de questões aí, essa da Cambridge Analytica foi causou uma grande comoção na mídia, as pessoas estão comentando sobre isso, né? E essa declaração que a gente coloca aí, é bom a gente frisar, que como ela está em inglês, né, talvez nem todos os nossos ouvintes vão conseguir compreender exatamente o que foi dito, mas ali, esse trecho é de uma gravação, num dos vídeos, inclusive, que vão estar no show notes, Em que uma das pessoas da Cambridge Analytica, sendo gravada na investigação feita pelo Channel 4, que é o vídeo que você vai depois ver lá no show notes, ela diz que o que a Cambridge Analytica faz é descobrir quais são os medos das pessoas, medos que nem elas mesmas sabem que têm. Olha só, cara. E eles querem, como o termo que ele usou foi jogar o balde mais fundo no poço do que todas as outras empresas já fizeram, e conseguir ativar esses medos em favor de agendas dos clientes deles. Políticas, né? Em geral, principalmente políticas, sim. Então, assim, manipulação dos medos das pessoas. Agora... como é que esse negócio veio à tona e o que que aconteceu, Guilherme? O que gerou essa bagunça toda aí? A gente fez uma breve descrição aqui, não colocamos muitas datas e muitos nomes, assim, até porque as pessoas provavelmente já se informaram sobre isso, né? Certamente não serão surpreendidas com essa notícia aqui no podcast, mas basicamente nós tivemos um pesquisador, um professor, né, de Cambridge, que realizou um estudo comportamental, ou seja, ele promoveu via Facebook, né, pessoas foram pagas para preencher uma pesquisa de personalidade, basicamente isso. O que aconteceu é que essa pesquisa feita para fins acadêmicos, né, os resultados dessa pesquisa foram repassados para Cambridge Analytica, e o Chris Weil, que era, à época, o diretor de pesquisa da Cambridge Analytica, conseguiu ter acesso, né, e por uma questão do próprio Facebook, que permitia que, uma vez que você respondesse a pesquisa, por uma construção do próprio Facebook, isso não é mais assim hoje, mas já foi, permitia que o aplicativo que fazia essa pesquisa também tivesse acesso aos dados dos amigos do respondente. Do respondente da pesquisa, né, do estudo. O que fez com que fosse possível ter acesso aos dados de 50 milhões de pessoas. Esse Chris Weil foi também o whistleblower, né, a pessoa que veio a público e denunciou. Denunciou esse caso, revelou o caso. É bom chamar atenção que não é só questão dele ter acesso, né? Ele desenvolvia a tecnologia para fazer isso na Cambridge Analytica, e ele começou a ver os usos que estavam sendo feitos dessa tecnologia, e ele começou, entrou uma questão de ética, né, por uma questão ética, ele achou que deveria vir a público e denunciar o que estava acontecendo. Exatamente. Essa foi uma primeira parte do problema, né? E aí houve uma discussão à época se os dados poderiam ou não ser repassados para a Cambridge Analytica. O Alexander Cogan, que foi o professor que promoveu o estudo, disse que sim, que ele poderia utilizar. O fato importante aqui é que as pessoas não estavam cientes disso, né? Elas preencheram o estudo acadêmico, mas não sabiam que esses dados seriam utilizados para fins de campanhas políticas. E isso é bem importante para a gente entender quais são os problemas, né? Porque a gente vai demonstrar ao longo desse episódio aqui que a gente tem uma opinião um pouco diferente do que tem se colocado aí. A gente não acha, por exemplo, que foi um vazamento. Até porque a estrutura do Facebook à época permitia essa questão de acesso aos dados dos amigos, né? Talvez o grande problema aqui seja as pessoas não terem ciência e não terem dado o consentimento para que os seus dados fossem utilizados para aquela finalidade. Uma coisa importante, Guilherme, que aí eu digo, eu não fiquei nem um pouco surpreso com isso, tá? Sendo bem sincero. Porque lá em 2013, inclusive a gente já citou esse artigo várias vezes aqui no Segurança Legal, em 2013 foi feito um estudo sobre contágio emocional em escala massiva no Facebook, através da manipulação da timeline das pessoas. Eles utilizaram 689.003 pessoas no Facebook que não receberam nenhum tipo de informação sobre o teste que eles estavam fazendo. O Facebook se defendeu dizendo que, não, mas está lá nos termos de uso que a gente pode fazer o que a gente quiser, vamos dizer assim, tá? Estou usando as minhas palavras assim. É a informação que a gente quiser. E eles consideram que, como estava nos termos de uso, então estava tudo resolvido. E as pessoas, então, tiveram as suas timelines manipuladas. E aí eles verificaram se havia indícios de contágio emocional em massa. Uma das pessoas, o primeiro autor que aparece aqui no artigo, é o Adam Kramer. Tá? Adam Kramer. E ele é do Facebook, ou era do Facebook à época. Tá? E a universidade onde eles fizeram o estudo, que foi a Cornell University, lavou as mãos dizendo que não se aplicava as questões lá das pesquisas da proteção de seres humanos e tudo mais, porque o Facebook já tinha o consentimento das pessoas no momento em que elas se cadastravam, criavam suas contas no Facebook. Sim. Tá. Aquele consentimento, vamos lá, não muito informado, né? Porque se você perguntar para as pessoas, perguntar para a grande maioria das pessoas se elas sabem o que pode ser feito com seus dados, elas não saberão. Exatamente. Elas clicaram em aceitar e foram adiante. Esse artigo foi publicado em 2014, mas ele foi recebido em outubro de 2013 para revisão. Então, isso aí, esse estudo aí deve ter acontecido ali, agora eu tenho que ver de novo no paper, não vou procurar agora em cima da hora, mas deve ter acontecido ali entre 2012 e 2013. Tá? Então, não vejo nenhuma grande novidade aí no que... na ideia sendo aplicada pela Cambridge Analytica, entende? Ocorre que o problema não foi apenas esse, né? Porque nós tivemos, se a gente pudesse dividir o problema em dois, né? A gente teve essa questão, isso é grave, né? Mas ainda assim não foi um vazamento, e sim o uso do Facebook com as ferramentas e as autorizações que ele já permitia, né, o problema que foi o desvio de finalidade dos dados, e isso é muito grave. Mas não fosse apenas isso, nós tivemos um outro desdobramento mais recente, em que o Channel 4, né, fez uma investigação de 4 meses e realizou gravações em vídeo com o pessoal da CA, né, da Cambridge Analytica. Eles fingiram que eram pessoas do Sri Lanka e que queriam contratar os serviços da Cambridge Analytica. Se encontraram em alguns hotéis num processo com eleitoral, alguns representantes, né? Num processo eleitoral. E esses, e alguns dos executivos, inclusive o Alexander Nix, um dos diretores da Cambridge Analytica, foi filmado falando algumas coisas ultra preocupantes e fazendo declarações muito impactantes, assim, sobre o que eles poderiam fazer, né? Declarações muito controversas de não só a questão do uso dos dados e não apenas essa questão de indução que a gente ouviu no áudio inicial, mas coisas do tipo simular pagamentos para políticos e gravar isso para expor depois na internet, contratar prostitutas Mandar no Skype gravar. Gravar o cara, né? Descobrir segredos usando pessoas, ex-funcionários de agência de inteligência, né? Então, isso foi muito controverso, né? Foi uma coisa muito, né, que seria uma outra parte do problema. Há também a relação da Cambridge Analytica utilizando, né? E se fala isso, né, que as ações e todo esse tipo de serviço que a Cambridge Analytica realizou teria sido fundamental para a eleição do Trump e também para a campanha do Brexit. É, que nota que esse diretor não só admitiu a criação dessas situações, né, mas também do uso de fake news, né? Ah, sim. É, entre as práticas controversas, eles diziam, né? Ó, nós plantamos fake news na internet e ficamos observando elas crescerem. É, e aí, nessas reportagens do Channel 4, é possível inclusive ver as campanhas que foram colocadas no tipo, ah, em alguns países africanos lá, se fulano vencer, ele vai acabar com a Constituição, vai dissolver o Congresso, ou seja, assim, né? Justamente apostando no medo, como eles disseram, né? Então, Alexander Nix foi filmado falando essas questões, o assunto veio à tona mais recentemente, o Facebook suspende a Cambridge Analytica, o Alexander Nix é afastado das suas funções. O Zuckerberg dá algumas declarações, né? O próprio Vinícius falou no episódio passado, declarações que ele considerou hipócritas, né? Diante do que a gente já sabe. Ele foi já convocado para prestar depoimentos no Congresso americano, na Inglaterra, enfim, e já se fala, inclusive, na possibilidade do Zuckerberg sair deixar o seu cargo no Facebook e assumir uma outra pessoa em função dessas questões. É, toda essa questão, Vinícius, toca numa coisa que é um pouco antiga, ainda nos surpreende, né, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que observam os processos eleitorais, mas a gente sabe que há muito tempo, né, os políticos e as campanhas eleitorais fazem algumas formas de manipulação e de condicionamento. Infelizmente, é da gênese das campanhas eleitorais apostar nisso. Uhum. Basta a gente ver, se a gente for comparar com o Brasil, e sem citar nenhum nome, né, mas em todos os espectros políticos, claro que em alguns um pouco mais de ocorrência, nós enxergamos, né, questões de manipulação, de fake news, de desinformação. A grande novidade aqui é que quando você coloca a internet nisso, a coisa muda de figura, e muda muito de figura. Mas a questão de manipulação e condicionamento sempre existiu, e é algo muito antigo, né? Se a gente pega um manual clássico de política, né, que é o Dicionário de Política do Norberto Bobbio, né, um cara muito conhecido para quem estuda direito, quem estuda sociologia e ciência política, ele tem nesse dicionário um verbete sobre manipulação, que é escrito, ele organiza esse verbete em específico, que é escrito pelo Mário Stoppino. E eu vou ler algumas passagens aqui, Vinícius, só para a gente ter um pouco a ideia da manipulação nos processos eleitorais, né? Ou da manipulação em si. Ele diz: tal termo indica uma série de relações que se distinguem por uma acentuada diferença entre o caráter ativo e intencional da ação do manipulador, que visa transformar o comportamento do manipulado, e o caráter passivo e inconsciente do comportamento deste. O manipulador trata o manipulado como se fosse uma coisa, maneja, dirige, molda as suas crenças e os seus comportamentos sem contar com o seu consentimento ou sua vontade consciente. O manipulado, por sua vez, ignora ser objeto de manipulação. Perfeito. Ou seja, é a descrição no Facebook. É a descrição do que está ocorrendo. Né? É exatamente a descrição do que está ocorrendo. E ele fala, inclusive, que a manipulação é diferente da persuasão, né? Ou seja, quando você é persuadido a fazer algo, você sabe que você visivelmente percebe que uma outra pessoa está tentando lhe convencer, né? Que ele envolve o que ele chama de consentimento voluntário. Se eu estou tentando te convencer de uma coisa, eu vou, Vinícius, olha só, quem sabe, né, nessa tua ideia aqui, ó, tu já observou tal coisa, né, já pensou nisso, quem sabe tu passa a pensar naquilo, naquele outro, ou seja, estou tentando te convencer e você sabe disso. Uhum. Na manipulação, historicamente, o sentido da manipulação, isso não há, a pessoa sequer percebe que está sendo manipulada, e com a internet isso se amplia. Ele ainda diz que é um fenômeno negativo, insofismavelmente negativo, diz que é sempre um mal, nega radicalmente o valor do homem, é irresistível, que a manipulação opera sobre a estrutura das motivações, terminam nos impulsos e dinamismos psicológicos de caráter repetitivo e automático, ou quase, que podem constituir a base principal das crenças e comportamentos humanos. Ou seja, justamente o que o áudio inicial que a gente ouviu nessa segunda exatamente. Parte. Exatamente. E aí, o poder da internet, e mais especificamente de uma rede social como o Facebook, é que você não trata mais as pessoas com uma grande massa, no sentido de... tu tens uma noção de certos grupos de público que tu tens, né? Tu consegue segmentar com o Facebook, por exemplo, e integrando isso com outras empresas, tu consegue segmentar muito mais, tu consegue ser muito mais preciso, chegando praticamente no nível do indivíduo. Claro, é o micro-targeting que eles fazem. Isso, né? Exatamente. Então você consegue criar campanhas e eu não estou dizendo uma campanha clara, entende? Você pode criar para manipular. Então você pode começar a distribuir certas informações, notícias, pesquisas e coisas assim, apenas para aqueles pequenos grupos que tu segmentou. A Cambridge Analytica tinha aí cerca de 5 mil e-mails diferentes, né, Guilherme? Padrões de e-mail, ou seja, tipos de mensagens diferentes, né? Que eles mandavam. Então, você pode imaginar, a grosso modo, aí 5 mil perfis diferentes, vamos dizer assim. Então, você pega as pessoas que moram, por exemplo, os nossos ouvintes que moram em São Paulo, na grande São Paulo, eles têm um tipo de preocupação, um tipo de receio, seja qual for ele, tá? Sim. Ou se for homem, ou se for mulher, não, ou se não for importa, formado. Mas e o nosso ouvinte aqui em 3 de Maio, que é uma região aqui onde a agricultura é muito forte, aqui no estado do Rio Grande do Sul, fica no noroeste do Rio Grande do Sul, elas têm outros tipos de preocupação. E pessoas que moram lá mais na Amazônia têm outros tipos de preocupação. Então, você consegue... Isso para ser bem, vamos dizer assim, bem por cima, uma maneira bem, bem grosseira de se fazer essa claro, essa distinção. Uma possível distinção. Mas se você olhar, a gente já gravou sobre isso, inclusive, sobre o Serasa Experian, né, que tem lá N categorias, aquilo ali é só uma prova do que é possível fazer com o Facebook, entende? Então... Sim, só que com o Serasa Experian, pelo menos até agora e até onde a gente sabe, essas informações eram utilizadas para vender coisas. Exato. E o grande problema é isso sendo usado para manipular eleições. Modificar o comportamento das pessoas de forma, vamos dizer assim, desonesta, né? Não é alguém dizendo, olha, eu quero te convencer, que nem tu colocou, não é persuasão. É manipulação. Sim. Mesmo. É manipulação. Né? Essa questão, no final das contas, e como eles disseram que também utilizam fake news, né? O que nós vemos é algo realmente muito antigo nesse dicionário de política, né, que a gente leu esse verbete aqui. O autor aqui, que é o Mário Stopino, né, organizado pelo Norberto Bob, mas o Mário Stopino ainda diz o seguinte: a importância da mentira em política, assim como sua eficácia quando orientada a fins manipulatórios, ou seja, para obter o consenso do público ou de outros atores políticos, foram postas em relevo e discutidas por muitos pesquisadores políticos clássicos, como Platão e Maquiavel. Ou seja, o Platão está falando da antiguidade clássica, né? Então, não é algo novo, nos surpreende, mas é algo que faz parte da política, negativo, né? Mas que faz parte da política, que já era discutido por Platão, Maquiavel principalmente, mas inclusive por Platão. Como a gente abordou essas questões, e antes da gente entrar nos aspectos mais técnicos aqui, Vinícius, a gente pediu a colaboração, vamos ter dois convidados hoje que mandaram áudios. O primeiro é o nosso amigo Carlos Cabral, que além de ser especialista em segurança da informação, é um sociólogo, e um sociólogo de mão cheia. E ele já nos ajudou em outras, já contribuiu para o Segurança Legal em outras ocasiões, dando esses insights, dando alguns aspectos que tocam nessas questões mais sociais, né, mais políticas também. Mas vamos ouvir o Carlos Cabral, que ele nos mandou um áudio muito bacana aqui, dando as suas impressões sobre o caso. Vamos lá. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Olá, Vinícius e Guilherme. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta para falar, dessa vez, sobre o recente escândalo da Cambridge Analytica. Esse é um episódio de grandes proporções. Muita coisa ainda está sendo divulgada, está para ser divulgada. de modo que ainda veremos quais serão as consequências da série de denúncias feitas inicialmente por Christopher Wiley e depois por outros whistleblowers que estão ainda surgindo. Então eu resolvi dissecar esse caso em quatro partes para facilitar o entendimento da minha análise. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para a questão do dataísmo. Essa expressão dataísmo é quase um escárnio que foi feito pelo Yuval Harari no livro Homo Deus. Ele a usa para explicar essa nossa recente devoção, segundo o livro, uma devoção religiosa, pelo acúmulo, tratamento e uso de dados, não só para explicar a realidade que a gente vive, mas também para mudá-la. A frase dados são um novo petróleo é bastante popular. Eu já vi ela sendo atribuída, acho que a umas 12 pessoas. Ela define esse nosso momento em que qualquer empresa com um pouco de visão procura extrair algum valor dos dados que coleta, seja para melhorar a sua eficiência ou para desenvolver novos produtos e serviços. Mas a frase é imprecisa. Eu acho que mais correto está o cientista Piero Scaruffi, que diz que não é possível fazer petróleo com mais petróleo, infelizmente, mas a gente consegue gerar dados com mais dados. Assim, como em qualquer fanatismo religioso, o dataísmo pode conter algumas armadilhas. A primeira, né, é que é fácil perder a noção sobre quem controla o dado e quem o dado controla. Isso ficará mais claro quando eu falar sobre a maneira que a Cambridge Analytica faz a sua propaganda. Mas o ponto que eu gostaria de abordar aqui é que, considerando o volume de dados que geramos todos os dias e as diversas maneiras em que esses dados podem ser combinados para gerar outros dados, e eu nem estou falando aqui de metadados, isso pode criar o que eu chamo de paradoxo da banalização do dado. A coleta, o tratamento e a comercialização de produtos baseados em dados são valorizados. Porém, os profissionais e empresas que atuam com isso acabam se distanciando do fato de que esses dados foram gerados por pessoas. Mesmo que a gente pense, isso é dado, não é informação, o fenômeno é o mesmo. Para quem lida com volumes de dados colossais, a interpretação é que a coisa é como sangue em um banco de sangue. Embora o indivíduo seja importante, sobretudo quando o insumo falta, depois que o sangue foi coletado, armazenado e está pronto para o uso, o valor do vínculo entre o sangue e o indivíduo que o concedeu é desprezado. A pessoa e a confiança que ela depositou na instituição se tornam irrelevantes. Embora existam diversas teorias não confirmadas sobre a participação do Facebook no caso, o paradoxo da banalização do dado pode explicar o fato de que a rede social, uma empresa cujo imenso valor se deve aos dados que armazena e negocia, levou pouco mais de 2 anos para suspender o acesso da Cambridge Analytica em sua plataforma. O Facebook descobriu em 2015 que a Cambridge Analytica estava coletando dados de perfis indevidamente. Na verdade, isso se tornou público na primeira reportagem do Guardian sobre o uso de dados da rede social na campanha do republicano Ted Cruz, publicada no final de 2015. O escândalo só estourou agora porque whistleblowers como Willy e outros estão testemunhando e provendo documentos. A reportagem já dizia naquela época uma série de coisas que foram confirmadas agora, como o fato de que os dados terem sido coletados por meio de um aplicativo, que esse aplicativo foi desenvolvido pelo professor de psicologia Alexander Kogan, entre outras coisas. Na ocasião, o Facebook enviou cartas para Kogan e para o Willy pedindo que deletassem os dados, cartas também para a Cambridge Analytica, pedindo para que eles deletassem os dados, e nenhuma outra ação mais rígida ocorreu naquele momento. Só agora, 27 meses depois, que o Facebook suspendeu os acessos dos envolvidos. A não ser que surjam novas evidências a respeito de uma suposta parceria mais aprofundada entre o Facebook e a Cambridge Analytica, faz mais sentido a teoria de que o Dr. Kogan abusou da permissividade da rede social em 2014 e que o Facebook, no mínimo, banalizou a importância dos dados das pessoas que confiaram em sua rede social, não avisando os usuários sobre a coleta abusiva e não aplicando sanções ao professor, que teve sua pesquisa remunerada ao trabalhar para Cambridge Analytica. É evidente que a rede social terá que implementar medidas para evitar que coisas desse tipo não aconteçam de novo e tentar corrigir as rachaduras que abriram em sua reputação. Outra característica importante nesse caso é o profiling. O conceito de profiling possui relação com diversas coisas, mas nesse caso está relacionado à atividade de passar um grandioso volume de dados pessoais por um moedor de carne ou um conjunto de algoritmos, os quais associam indivíduos a um conjunto determinado de perfis. O material promocional da Cambridge Analytica chama sua metodologia de profiling de Ocean, um acrônimo em inglês para abertura para experiência, consciencialidade, extroversão, agradabilidade e instabilidade emocional. Na verdade, o Ocean se remete ao modelo Big Five da psicologia. Entretanto, segundo um e-mail vazado de Kogan para Willy, de 2014, é possível identificar mais de 20 outras características que podem ser usadas na definição de perfis. Mas antes que a gente incorra ao dataísmo e comece a pensar que é possível enquadrar toda a humanidade a esse conjunto de perfis, vale a pena refletir que, embora o profiling da Cambridge Analytica tenha ajudado na eleição de Trump e no Brexit, isso é só parte da história. Mais que construir um moedor de carne, é necessário ter uma boa base de dados. Não dá para dizer que, nesse caso, tudo veio do Facebook, pois antes da Cambridge Analytica existir, sua holding, a SCL, já tinha experimentado a fórmula na África e no Caribe, auxiliada por dados dos próprios governos que queriam se manter no poder. Além disso, os bancos de dados precisam ser atualizados, pois o humor das pessoas muda e quanto maior a amostra, melhor seria o resultado, o que não era o caso da coleta feita por Kogan, a qual, ao que tudo indica, ocorreu uma vez só. Como demonstra a matemática Cathy O'Neill no livro Weapons of Math Destruction, ao analisar essas plataformas de Big Data, é mais fácil a gente testemunhar cenários em que os modelos são criados de maneira limitada, tornando algoritmos preconceituosos e que reforçam a desigualdade. Mas mais que pegar grandes bases de dados e condenar indivíduos a serem classificados em um conjunto de categorias, o mais importante do produto da Cambridge Analytica é o Behavioral Microtargeting, o terceiro ponto da minha análise. O que a Cambridge Analytica diz que faz é usar técnicas e tecnologias típicas da publicidade digital, aquelas em que é possível enviar um anúncio para alguém por idade, região que vive ou trabalha ou interesses. Assim, a Cambridge Analytica se propõe com essa tecnologia a enviar mensagens políticas para as pessoas certas, no lugar e no momento certos. Esse era o terreno do Christopher Willey, o principal whistleblower desse escândalo. Foi Willey que usou os dados e a teoria de Kogan para conceber boa parte da máquina que dispara peças de propaganda política para públicos específicos. Por exemplo, uma mensagem mais animadora para alguém mais reflexivo ou outra em caráter de denúncia para alguém que tende a ser mais explosivo nas redes sociais. A tecnologia pode parecer fascinante, entretanto, ela é um meio, não a mensagem. Por isso que eu penso que o trunfo para isso funcionar, ou seja, ganhar eleições, não está diretamente ligado ao profiling ou ao behavioral microtargeting, mas a outras características humanas típicas da política. Não dá para falar de Cambridge Analytica sem falar de política. A empresa nasceu como um mecanismo para marketing político. É usada na tentativa de ganhar eleições. Seu principal investidor, o Robert Mercer, é um financiador de grupos políticos. E seu antigo membro do conselho, o Steve Bannon, foi CEO da campanha e depois chefe de estratégia do governo Trump. Não quero fazer julgamentos políticos aqui, mas não podemos questionar o fato de que essas coisas estão emaranhadas. quando um político está em campanha e possui um mecanismo à disposição como o da Cambridge Analytica, ele pode usá-lo honestamente para enviar propostas de governo, mostrar que há a devida atenção para as necessidades de um determinado recorte social ou de alguma região. Mas a gente sabe que campanhas políticas geralmente são um terreno hostil. É um período em que sobram ataques de parte a parte em detrimento de propostas. Então se pergunte, políticos de posse de um canhão como o da Cambridge Analytica se importarão mais em registrar suas propostas em mensagens, e-mails e posts, que poderão até ser usados contra ele no futuro, caso ele não cumpra suas promessas, ou esses políticos usarão esse canhão com uma arma para atacar os outros? Eu acho que a resposta é evidente. Poucos anos atrás, eu dediquei um tempo para estudar a disseminação de notícias falsas. E nesse processo eu aprendi que, exceção feita ao aparato tecnológico como robôs e os perfis falsos, dois elementos são importantes para que uma mentira se espalhe e contamine a cabeça das pessoas. O primeiro elemento é o viés da confirmação. Esse é um conceito documentado pela psicologia social lá nos anos 60 e que consiste na tendência das pessoas reforçarem suas crenças iniciais mesmo quando deparadas com fatos que comprovem o contrário. O viés da confirmação tende a gerar impasses irreversíveis em assuntos mais subjetivos como concepções religiosas, filosóficas ou políticas. Isso já foi comprovado em vários experimentos psicológicos. Não importa quão racional seja a explicação de uma coisa, em um debate nós tendemos a confirmar os nossos vieses ao invés de assumir que estamos errados. Se isso já é ruim na mesa de bar, é pior nas redes sociais, onde operam outros sentimentos como o narcisismo e o orgulho perante ao público. O segundo elemento são as câmaras de eco. Lendo sobre a estrutura de mídia do Estado Islâmico em 2016, eu pude constatar que, embora perfis institucionais e falsos cumpram uma função relevante na disseminação da informação, a participação das pessoas reconhecidas como reverberadoras é muito importante. Muitos indivíduos voluntariamente se dão ao trabalho de repassar conteúdo, seja porque estão ligados a uma religião ou ideologia política, ou seja, um caráter missionário, porque se sentem recompensados pelo acúmulo de reputação em uma determinada área, por exemplo, a quantidade de seguidores que acumulam ao fazer isso, ou as duas coisas. Essas pessoas acabam operando propositalmente ou não como uma câmara de eco na disseminação de notícias falsas nos grupos que partilham dos mesmos vieses, ou seja, em suas bolhas. É por meio da construção de mensagens específicas que explorem o viés da confirmação, influenciando as câmaras de eco a reverberarem a mensagem, que a solução da Cambridge Analytica opera. São técnicas típicas do meio militar e de inteligência que estão em uso aqui. Ou como diz a jornalista Kelly Cowader, desculpa a pronúncia, com certeza deve estar errada, do Observer, aspas, essa não é uma história sobre a psicologia social ou data analytics. Isso precisa ser entendido em termos de um fornecedor de serviços militares usando estratégias militares contra uma população civil, fecha aspas. E aí vale lembrar que a Cambridge Analytica nasce em um grupo de empresas de defesa. O que é irônico nessa história é que a teoria do viés da confirmação pode estar sendo posta mais uma vez à prova nesse caso. Isso porque, se os eleitores dos países em que a Cambridge Analytica atuou admitirem que o resultado da última eleição foi adulterado pela intervenção da empresa, eles teriam que assumir que as redes sociais têm tanto poder em sua vida que podem ser usadas para lhe manipular. Muita gente acredita que sua vida pode ser guiada por uma constelação distante e que seu destino pode ser selado em uma previsão astrológica de jornal. Mas quem teria a humildade de assumir que é passível de ser adestrado pelas redes sociais? Bom, pessoal, espero ter colaborado, não ter tomado muito tempo de vocês e muito obrigado. E aí, Vinícius? Bah, cara, assim, ó, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado ao Carlos Cabral por topar participar e pela qualidade do material que ele nos enviou. Olha, assim, ó, Assim, ó, muito, muito boa participação do Cabral. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Cabral, de verdade. A gente vai ter um outro participante depois, mas essas duas participações, sem dúvida, se você ouvisse só o Carlos Cabral e o Diego Canabarro, já valeria. Vinícius, eu acho assim que complementando o que o Cabral disse, entrando em alguns aspectos mais técnicos, né, essa questão não é uma novidade. O uso de dados pelo Facebook, o potencial de manipulação que ele tem, é o negócio dele. Uhum. E talvez o grande erro do Facebook seja não se vender dessa forma, porque é o que ele faz. O Facebook somente existe para isso. No show notes a gente vai colocar uma reportagem que mostra a evolução das declarações do Zuckerberg, mas todo mundo se lembra de uma das primeiras declarações que vazaram logo quando ele inicia o Facebook, que ele chama os usuários de Facebook de dumb fucks, né, Vinícius? Isso, dumb fucks, que sim, deram informação para ele e dizem, essa pessoa simplesmente confia em mim. Eu não sei porquê. Dumb fucks. Malditos idiotas, né? Um interlocutor pergunta, mas como é que elas te deram informações? Ele diz, eu não sei, elas confiam em mim. Dumb fucks. É. Uhum. Um outro aspecto que demonstra bem essa capacidade de manipulação é, que também vai estar lá no show notes, é a mudança em 2012 que eles fizeram da interface de consentimento. A interface de consentimento, sim. Dos aplicativos, né? Ou seja, quando você escolhia dar permissão para um aplicativo, ele te mostrava todas as informações que aquele aplicativo podia acessar. Depois dessa mudança, eles, que era um botão, eu permito acesso a estas informações. Eles mudaram isso depois, é importante que vocês vejam lá as duas, antes e depois. Ele, no caso de um jogo, eles simplesmente colocaram o botão play game. Isso. E omitiram todas as informações que você podia ter acesso, ou seja, você precisava clicar num pontinho de interrogação que nem parecia um link para que essas informações fossem mostradas, ou seja, eles induziram as pessoas a darem um consentimento não informado, né? E isso é muito relevante para a forma como o Facebook nos leva a dar as informações para eles, né? E um ponto que marca bem essa questão é justamente isso, é a falta de transparência. Essas redes sociais, o Facebook principalmente, atualmente, ele aposta muito na falta de transparência. E o próprio Schneier, num artigo, Bruce Schneier, falou justamente isso. Ele disse que a transparência é a chave para resolver muitos dos problemas. Basta a gente pensar como as pessoas reagem e como as pessoas aderem a uma série de aplicativos que a gente vê, né, pipocando no Facebook, Vinícius, que dizem como você se parecerá daqui a 20 anos, meu ou quem Deus é a sua céu, alma gêmea, ou coisas desse gênero. As pessoas simplesmente aceitam sem a mínima noção. Faça pergunta sobre pro seu filho, sobre você. Ou coisas assim, né? Pelo amor de Deus. Ainda há dois documentos que a gente já citou aqui no Facebook, já citou no Facebook, não, já citou no podcast, de 2013 e 2014, um do Senado americano e outro da FTC, com os seguintes títulos: A Review of Data Broker Industry, Collection, Use and Sale of Consumer Data for Marketing Purposes, e o Data Brokers, A Call for Transparency and Accountability. A gente citou esses dois artigos no nosso episódio sobre os data brokers, que foi o episódio 52, lá em 2014. Em 2014, e a gente já falava sobre isso. É até, pode parecer meio... Eu te disse, eu falei, mas a gente não diz com essa intenção, né? A gente diz que não, nós já falamos sobre isso. Inclusive, num artigo que eu publiquei na Revista de Direito do Consumidor, que também vai estar lá no show notes, o link, se alguém quiser ler, onde, de título, Por uma visão renovada dos arquivos de consumo, Data Brokers e Score de Crédito, eu falo também sobre esses dois artigos aqui. Então, isso não é novidade, né, Vinícius? Isso é uma coisa que muitas pessoas, não todo mundo, mas muitas pessoas já sabiam dessas possibilidades. Portanto, é estranho as pessoas ainda ficarem surpresas com isso, né? Não concorda? Sim, eu concordo. Na verdade, é aquilo que eu coloquei antes. Eu não vejo uma grande novidade nesse escândalo todo, tá? Uhum. Talvez essa questão deles admitirem claramente que estão manipulando, mas Ao mesmo tempo, aquele ex-presidente do Facebook. Diretor? Não, acho que era um diretor. Não, ex-presidente. Presidente? Ex-presidente, é? Former president. É um ex-presidente do Facebook, tá? O Sean Parker. E ele fala, cara, quase nos mesmos termos que a Cambridge Analytica fala, né? Que a gente citou na abertura. Ele diz o seguinte: eles encontraram uma vulnerabilidade psicológica nas pessoas e eles hackeiam, entre aspas, essa vulnerabilidade psicológica para fazer com que as pessoas dediquem maior tempo possível e a maior parte da sua atenção consciente ao Facebook. Uhum. Ele inclusive fala da pessoa publica, alguém dá um like, compartilha, tudo isso, como ele brinca ali, gera dopamina, sabe? As pessoas são viciadas em dopamina. Até vamos colocar de novo, já deve ter posto o link nesse lugar, tô passando já o link aqui do vídeo. Vale a pena ver eles falando sobre isso, porque é o ex-presidente do Facebook. O vídeo aqui, ele foi publicado em 2017, mas eu não sei em que ano foi essa entrevista efetivamente, tá? Mas aqui ele tá falando nos mesmos termos da Cambridge Analytica, tá? De explorar uma vulnerabilidade psicológica nas pessoas, para fazer com que elas fiquem na plataforma. Se as pessoas duvidam daquilo que o Guilherme... Se algum dos nossos ouvintes duvida ou conhece alguém que duvida daquilo que o Guilherme colocou aqui, o Facebook serve para isso, né? Pense ou faça a outra pessoa perguntar para si mesma o que aconteceria com o Facebook se... Se não tivesse mais nenhuma propaganda baseada nos dados. Eu não estou dizendo que não tenha mais propaganda. Assim, pode ter propaganda, não tem galho. Mas sem ter nenhum tipo de segmentação, ou seja, sem utilizar os dados das pessoas para fazer o profiling, que seja uma propaganda genérica. Eu vou lá, ponho uma propaganda, ela aparece de vez em quando lá para as pessoas. Tira isso desse ecossistema, a empresa fecha. Não tem mais Facebook. Tá? Então, não é por um bem comum, para as pessoas se conectarem e fazerem coisas juntas, não sei o quê. Tira isso e acabou a plataforma. Ela vive de vender os nossos dados, e não só os dados que a gente joga lá, mas de análise comportamental, análise emocional... E isso está mais do que documentado pelo próprio Facebook, entende? Então... Portanto, não é novidade, né? Eu acho que um dos aspectos do problema também pode ser tratado sob viés de leis de proteção de dados, né? É a questão da violação da finalidade do uso dos dados. Né? Um dos princípios mundialmente conhecidos, e creio que, se não todas, quase todas as leis de proteção de dados ao redor do mundo tocam bem nessa questão de finalidade, ou seja, se eu recolho o dado para uma finalidade e informo o usuário que a finalidade é aquela, o usuário precisa ter a garantia de que aqueles dados serão usados apenas para aquela finalidade. E o que houve foi uma violação gritante de finalidade, ou seja, os dados foram recolhidos para uma pesquisa comportamental de uma universidade e depois foram usados para... induzir as pessoas a votarem nesse ou naquele político. E isso é muito importante porque se a gente pensar que empresas estão fazendo isso para eleger políticos e para eleger o presidente da nação mais poderosa do mundo, o que será que não é feito com questões envolvendo compras, com questões envolvendo dados de saúde, com relação com bancos, relação com planos de saúde, relação com seguradoras? Porque se o mais grave é feito, é muito provável que coisas menos graves, mas também graves, né, também não estejam ocorrendo, né? Então, a própria ideia aqui também, se a gente analisar sobre qualquer lei de proteção de dados, que é o consentimento, não houve consentimento. Você consentiu para uma finalidade, mas ela foi usada para outra finalidade, ou seja, o consentimento foi violado. E por isso que é importante, não é uma questão de violação de privacidade, como eu vi somente, né? Como eu vi muitas pessoas falando. É uma questão mais ampla, é uma questão de proteção de dados, ou seja, é uma questão de impedir que as pessoas possam não apenas saber o que é feito com os dados delas, mas impedir que elas possam até mesmo se opor, ou seja, você impede que a pessoa conscientemente consiga escolher o que vai ser feito com os seus próprios dados. E isso mostra também como a gente tem pouquíssimo controle sobre os nossos dados. Basicamente, todo esse ecossistema no qual a gente está inserido nos oferece muito pouco controle, né? Por isso que o próprio Zuckerberg está sendo chamado para dar explicações para o governo, e como eu disse antes, que ele poderia deixar o comando do Facebook. Tem uma reportagem aqui da época que diz o seguinte, eu vou ler aqui, que quero ouvir a tua opinião sobre isso, Vinícius. Vamos ver. Em entrevista ao programa Squawk Alley, do canal americano Squawk Alley, Stringer, responsável pelos investimentos do Fundo de Pensão da Cidade, entre os quais estão quase $1 bilhão de ações de Facebook, disse acreditar que as alterações na diretoria da rede social são necessárias para recuperar a confiança do público na proteção a seus dados fornecidos ao site. Eu te pergunto, qual proteção? Que proteção? Que proteção é essa? De que eles não vão deixar terceiros usar os dados sem pagar o que eles devem ao Facebook. Uhum, uhum, é essa? É a proteção dos seus próprios ativos de informação, pelo que eu estou entendendo. O negócio do Facebook sempre foi esse? É, claro. Assim, a Cambridge Analytica usou sem a devida permissão. Tá bom. E os outros que têm permissão? Sim. Os outros que têm parceria com o Facebook para fazer cruzamento de dados e tudo mais. Eu não deslegitimo a questão do marketing da internet, sabe? Eu acho que é uma coisa que é legal, que pode ser feita e tudo mais. O problema é quando o marketing não parece marketing. Esse é um problema muito sério, inclusive para a questão de crianças, né? A gente já falou aqui outras vezes, crianças na internet, a gente tem 2 episódios gravados sobre isso. Quando o marketing não parece marketing e quando você começa a utilizar de mentira, que mesmo no marketing, na propaganda normal, digamos assim, na TV, na propaganda falaciosa, né? Se não propaganda enganosa, você não pode fazer e tudo mais. E a gente tem na internet a questão das mentiras. O pessoal chama de fake news, mas vamos lá, é mentira, né, cara? Das mentiras contadas na internet em tudo quanto que é aspecto, e seja apenas para gerar cliques ou para mudar a opinião das pessoas. É tão errado quanto uma propaganda enganosa na TV, né? Talvez mais, né? Talvez mais, porque na TV ela não é direcionada para você especificamente, né? Por enquanto. Por enquanto, Por enquanto. Sabe que na esteira dessas revelações, um gerente de Facebook avisou, veio a público agora, que ele avisou os executivos da rede social sobre essas questões lá em 2012, e ele tinha uma preocupação sobre como o Facebook podia controlar as informações depois que elas fossem passadas para terceiros. E basicamente ele diz o seguinte, ele avisou o Facebook que tem muitos aplicativos que estão recolhendo grandes quantidades de dados por anos para fins comerciais. E eles fizeram uma pesquisa em 2010, 8 anos atrás, analisaram 1.800 aplicativos e concluíram que em torno de 11% desses aplicativos requisitavam dados pertencentes aos amigos dos usuários. Claro, isso foi resolvido depois, né? Mas nós tivemos aí a ocorrência disso com uma série de outros aplicativos. Vinícius, antes da gente continuar, sobre o uso conhecido dessas ferramentas por estados, principalmente por fins estatais, né? Basta a gente pensar no caso Snowden. A gente nota essas novidades aí, não são tão novidades, mas as novidades sendo usadas, essas ferramentas sendo usadas para fins de Estado. Vamos ouvir o nosso outro amigo, né, e nosso conterrâneo, o nosso amigo Diego Canabarro, que é doutor em política internacional pela URGS e que atualmente trabalha na equipe de assessoria do CGI, do Comitê Gestor da Internet. Aqui, claro, ele fala como pessoa física, né, Vinícius? E ele também nos traz uma contribuição sobre essa questão um pouco mais política. Olá, amigas e amigos do Segurança Legal. É sempre um prazer falar com vocês a respeito de temas que são candentes na governança global da internet. Eu queria trazer para essa nossa conversa dois aspectos que têm ficado em segundo plano e no tratamento que tem sido dado ao escândalo da Cambridge Analytica e indiretamente do Facebook. O primeiro desses aspectos diz respeito ao papel que os departamentos de defesa e de Estado dos Estados Unidos têm como talvez os principais motores iniciais de um processo que acabou culminando com o que a gente ficou sabendo a respeito da Cambridge Analytica. Desde o contexto da Guerra Fria até os dias atuais, esses dois departamentos, inclusive com o apoio das demais agências de três letrinhas dos Estados Unidos e de seus países aliados, têm investido maciçamente em pesquisas no campo das ciências humanas e sociais como suporte aos esforços do avanço da estratégia nacional dos Estados Unidos em sua política internacional, em sua inserção internacional. Esse esforço de investimento ele é feito com a finalidade de criar formas de não apenas intervir nas linhas comunicacionais dos países que são alvo das ações políticas e militares dos Estados Unidos, mas também de influenciar o próprio conteúdo desses fluxos comunicacionais. E não é à toa que grande parte do escândalo da Cambridge Analytica diz respeito à difusão e à divulgação de fake news de forma bastante direcionada para alvos identificados, catalogados e definidos com o apoio de psicologia comportamental, psicologia social e de técnicas de psicometria. Isso tudo está bastante bem documentado em uma série de documentos desses dois órgãos de Estado, e ao fim da nossa conversa eu vou citar dois livros que documentam muito bem o avanço desse tipo de ênfase das ações do Estado norte-americano como forma de não apenas desenvolver sistemas militares complexos, criar mecanismos de intervenção direta nos negócios e nas dinâmicas políticas dentro de estados-alvo, mas também de influenciar a própria forma com a qual as pessoas, as lideranças e a população como um todo dos demais países pensam e se comportam. O exemplo mais recente disso que eu acabei de falar pode ser encontrado no contexto do próprio governo Obama, quando em 2010 a então secretária de Estado, Hillary Clinton, que por sua vez foi vítima de um grande escândalo de ação no ciberespaço com a violação dos sistemas de e-mail da Convenção dos Democratas nos Estados Unidos, ela anunciou uma linha de financiamento, um projeto específico do governo Obama voltado a apoiar projetos no campo das aplicações de internet, serviços de internet que pudessem ser direcionados a habilitar a liberdade de expressão e a contestação política em regimes autoritários. Isso foi em 2010 e a partir do ano de 2011 ao registro de uma série de instabilidades em países do Oriente Médio do norte da África. Os casos mais clássicos são o do Egito, da Tunísia, da Líbia, onde é a partir do emprego de tecnologias da informação e da comunicação, as populações passaram a criar movimentos de contestação a regimes que estavam bastante bem estabelecidos e que, coincidentemente, eram regimes para os quais o estamento de segurança e defesa dos Estados Unidos já tinha conseguido a aprovação do Congresso no sentido de permitir operações voltadas à transformação dos regimes políticos desse país. Coisa que os países da América Latina e do Caribe conhecem bastante bem pelo histórico das ditaduras militares que foram implantadas aqui entre a década de 60 e o final da década de 80. Casos como esses que estão por trás da chamada Primavera Árabe, cujo moto era de que a próxima revolução não seria televisionada, fazendo referência ao emprego de tecnologias da informação e da comunicação, eles são bastante comuns na dinâmica da política internacional, em que um país intervém e tenta intervir sempre que necessário nas dinâmicas internas dos demais países. O caso específico dos Estados Unidos diz respeito à grande capacidade política, capacidade militar e a capacidade informacional desse país de operar numa era interconectada, numa era inteiramente dependente da internet. Mas uma dinâmica, e esse é o segundo aspecto que eu queria trazer para a conversa, que tem se repetido com bastante frequência em grandes escândalos relacionados ao tema da espionagem e da vigilância em massa, é a tendência de que as coisas viram escândalo e ganham escala sempre que o ambiente doméstico dos Estados Unidos é apresentado como um dos alvos das ferramentas e das técnicas de vigilantismo, das técnicas de influência do debate público e do espalhamento de fake news. Se vocês lembram bem do caso Snowden, no caso Snowden ele não é muito diferente do que outros whistleblowers trouxeram a público desde o final da década de 80, como James Bamford, a própria Chelsea Manning e o próprio escândalo do WikiLeaks. Acontece que o Snowden quebrou o padrão dessas outras revelações, mostrando com evidências que as comunicações dos próprios cidadãos dos Estados Unidos eram afetadas pelos esforços de segurança e defesa do próprio país. Os escândalos anteriores falharam em trazer evidências concretas de que isso vinha acontecendo. E para a lógica do público interno, no ambiente doméstico dos Estados Unidos, sempre que esse tipo de ferramenta ou esse tipo de estratégia e ação é utilizado contra inimigos, isso vale. E o escândalo efetivamente acontece, ganha escala mundial e passa a tomar parte da narrativa do plano internacional quando o foco são as populações dos Estados Unidos. Nesse caso não seria diferente. A gente tem notícias de que a SCL tem contratos com o Departamento de Estado, com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos há quase uma década. A gente tem notícia de que a SCL tem influenciado eleições a partir do espalhamento de campanhas difamatórias e outras interferências no curso normal da comunicação pública há quase uma década. Mas é só agora, especificamente, em que o público interno dos Estados Unidos ficou inequivocamente afetado pelas acusações de interferência nas eleições que levaram à presidência Donald Trump, é que a gente tem visto uma grande contestação a empresas como a Cambridge Analytica, e a gente tem visto um crescente questionamento de empresas como o próprio Facebook. Isso que eu falo e que acabei de falar não vem para desabonar os grandes provedores de aplicações e de serviços na internet, não vem para desabonar empresas como a Cambridge Analytica, vem apenas com a intenção de resgatar um pouco da história de desenvolvimento de algumas dessas tecnologias de vigilância que a gente tem em conhecimento hoje, e vem, sobretudo no caso do Brasil, tentar chamar a atenção para o fato de que há uma dinâmica de competição política e econômica no âmbito da política internacional que não permite o tratamento reducionista dessa questão. O tema é um tema muito mais amplo, que não se resume a uma ou duas empresas, não se resume somente ao tema da proteção de dados, mas se relaciona também com uma série de outros assuntos que são de interesse da população e das lideranças brasileiras no âmbito econômico, no âmbito social e no âmbito cultural. Por fim, eu queria deixar duas indicações de leitura. Uma é um livro do final da década de 90 chamado No Place to Hide, de um jornalista chamado Robert O'Hara, e outro é um livro mais recente chamado Dark Territory, The Secret History of Cyber War. Esses dois autores catalogam informações e demonstram com uma narrativa bastante clara a forma com a qual os Estados Unidos foi desenvolvendo um arsenal informacional bastante considerável, sobretudo após o 11 de setembro, e apontam como ainda hoje os departamentos de defesa e Estado nos Estados Unidos confiam no trabalho de empresas como a Cambridge Analytica para levar desinformação, para controlar o conhecimento público em lugares como Afeganistão, como Iraque, como Síria e outros lugares em que são noticiados como sendo palcos de ações militares, e as ações informacionais militares acabam ficando em segundo plano diante do flagelo da guerra. Um grande abraço a todos, eu espero ter contribuído para trazer um pouco mais de informações com segurança legal. Até logo. Bom, como dissemos antes, se você ouviu o comentário do Cabral e agora do Canabarro, tá bom. Muito obrigado também mais uma vez ao Diego Canabarro que participa com a gente. Não é a primeira vez, já deve ser a terceira ou quarta, já se bobear. Eu acho que é a terceira vez que ele participa. E me chama a atenção uma coisa que essa visão que ele traz de que não é uma ou duas empresas, é uma coisa muito mais ampla, né? O próprio Snowden, quando fez as primeiras revelações, que até parecia brincadeira, aquele PowerPoint horroroso lá do Prism, aquela coisa toda, eu lembro que uma das primeiras manifestações do Obama sobre o caso naquela época foi dizer que todos ficassem tranquilos, mas obviamente ele estava falando com os cidadãos americanos, né? Porque não havia monitoramento de cidadãos americanos. Que depois se descobriu que tinha, e por isso que o caso tomou uma proporção ainda maior dentro dos Estados Unidos e ganhou a mídia aí no mundo inteiro. Eu achei muito engraçado que, pessoal, muita gente, quando o Obama disse isso, disse: ah, não, é. Eles não estão monitorando os cidadãos americanos. Eles dizem: não, para aí, cara, mas tu não é cidadão americano. Sim. Assim, pessoas que não eram cidadãos americanos, brasileiros e outros, falam: não, eles não, mas não estão verificando os dados dos cidadãos americanos. Sim, mas... E estavam, né? Sem contar que estavam. Então, mas eu acho que foi um evento, aquelas declarações do Snowden, aquelas revelações dele, e o que veio, os dobramentos todos que vieram depois... Eles foram muito subestimados por todos os setores da sociedade. Então, o que a gente está vendo é como o Diego Canabarro coloca aí. A coisa é muito mais ampla do que só essas duas empresas, né? Olha o Sabe Equifax, que o... né? O caso do Equifax recente. Sim, por exemplo. Já para ir encaminhando para o fim, Vinícius, eu queria primeiro destacar que o Canabarro também toca na questão do Brasil, né, e fala dos aspectos do Brasil. Nós tivemos reflexos aqui também, porque a Cambridge Analytica tinha um parceiro aqui no Brasil, e essa parceria, ao que tudo indica, foi desfeita. mas nas gravações do pessoal da Cambridge Analytica, eles disseram que estavam chegando no Brasil, e como o Brasil é grande, enfim, sim, né? Então, uma das coisas que eles disseram é que eles atuavam também, entre as práticas espúrias que eles realizavam, eles atuavam por empresas terceiras sem o nome da Cambridge Analytica. Então, nós não sabemos como é exatamente o funcionamento dessa empresa brasileira, a Ponte, aqui no Brasil, né? Uhum. Se já foi feito ou não. Mais uma vez, a Comissão de Proteção de Dados do Ministério Público do Distrito Federal, que a gente já está falando, quase todo episódio a gente está comentando sobre eles aqui, a gente até tinha convidado o chefe lá dessa comissão, mas infelizmente ele, creio eu, por uma questão de agenda, ele não conseguiu encaminhar áudios para nós aqui, mas a gente, se ele estiver ouvindo, a gente reafirma o convite dele para ele vir aqui, né, se puder, conversar conosco, né, no Segurança Legal. Mas eles também começaram uma investigação nesse caso brasileiro e eles querem saber se o Facebook repassou dados de brasileiros para essas finalidades. Né? Uhum. E para finalizar de minha parte, Vinícius, se você ainda tem, deixar um tema de casa aqui para os ouvintes, né? Se você tem dúvidas sobre o funcionamento do Facebook e a relação com parceiros terceiros, nós vamos deixar o link do próprio Facebook, que lista todos os parceiros, todas as empresas terceiras que conseguem não apenas ter acesso ao Facebook, mas interagir com o Facebook. Né? Basta a gente lembrar, para dar apenas um exemplo recente, o Serasa. O Serasa Experian, ou a Serasa Experian, é parceiro do Facebook. O que significa dizer que você consegue vender publicidade no Facebook com base em dados da Serasa Experian. Quais dados são esses que são repassados ainda é complicado dizer, mas isso está acontecendo, provavelmente em relação às suas compras, provavelmente em relação a perfis. E se a gente considerar ainda que em breve, infelizmente, virá, né, tudo indica que virá uma alteração na lei do cadastro positivo, para fazer com que todo mundo seja automaticamente incluído no cadastro positivo, e a Serasa Experian também atua nesse mercado, o que provavelmente nós veremos são anúncios ainda mais assertivos, visto que você consegue pegar dados de terceiros e fazer publicidade lá no Facebook. Para dar outro exemplo, a Axon é parceira do Facebook, tem uma outra empresa que é a 4C, que oferece um serviço muito interessante, que é o marketing envolvendo celular e TV. E eles dizem que fazem um tal de TV Sync. Como eles fazem isso? É a pergunta que fica. A gente já falou como sobre isso. Como é que isso eles conseguem? Já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. Mas perceba, há um parceiro do Facebook que oferece um serviço chamado TV Sync, para oferecer publicidade com base nas coisas que você assiste na TV. Como eles sabem isso? Claro, você pode dizer que está assistindo tal coisa. É uma possibilidade, né? As pessoas às vezes vão lá no Facebook e dizem, assistindo tal série. Bom, se você diz isso, provavelmente eles, de forma legítima, conseguiriam lhe oferecer uma informação com base nessa informação que você deu, né? Uma publicidade com base nessa informação que você deu. Mas será que é somente isso? Então fica esse tema de casa. Veja lá quais são os parceiros e tire as suas próprias conclusões no que nós estamos inseridos. Eu concluo dizendo que veremos mais desse tipo de coisa, dessas coisas eventualmente vazando, sabe? Mas aí, claro, alguém que está dentro, alguém que está envolvido, pesa a consciência e resolve denunciar, como foi o que aconteceu agora com a Cambridge Analytica. A questão, eu volto a colocar que eu não vejo como um problema a questão da propaganda na internet, né? Mas sim quando a propaganda ela começa a utilizar de análises e coisas que cruzam dados que a gente nem imagina que estão acontecendo, no sentido, daqui a pouco coisas da minha vida física estão sendo misturadas com meus hábitos de navegação e a comunicação que eu tenho com as pessoas através do WhatsApp, que os dados, as mensagens em si estão criptografadas, isso sim, mas os metadados estão disponíveis para o Facebook, que é o dono do WhatsApp, ou seja, quem fala com quem, quando fala, com que frequência, quando fez o primeiro contato, esse tipo de coisa, né? E você consegue cruzar, inclusive, isso com o próprio Facebook, porque tem telefone, tem tudo mais lá para autenticar, e-mail, esse tipo de coisa. Então, Me preocupa quando esse ecossistema fica tão grande, assim como sistemas de score de crédito, que a gente perde o controle disso e não sabe mais, não consegue mais saber o que está sendo feito. Isso me preocupa bastante, assim, em termos de como a gente vai controlar isso, entende? Como se vai dar algum tipo de transparência, como coloca o Schneier, para todo mundo, para as pessoas se darem conta do que é o Facebook, de como elas devem se comportar ali, ou saber quais são as possíveis consequências das suas ações no Facebook e em outras redes sociais que a gente tem por aí, né? E quando a gente fala em proteção de dados, um dos aspectos é justamente a possibilidade de você ter o controle, né? Que é um dos direitos básicos, que é da autodeterminação informacional ou autodeterminação informativa, né? Que vem lá da decisão clássica do Tribunal Constitucional Alemão, e que o que nós notamos é que nós perdemos cada vez mais essa possibilidade de autodeterminação, ou seja, de exercer um controle sobre como os nossos dados são usados. Repito, não é somente uma questão de privacidade, é algo mais amplo, né? O cidadão até pode dizer, eu não importo, não tem nada a esconder, como muita gente, ao meu ver, incorretamente diz. Só que o que nós vimos aí é uma manipulação de todo um grupo, ou seja, a proteção de dados não é só uma questão de direito pessoal, é uma questão de direito que envolve possibilidade de manipulação de grupos inteiros, inclusive de um país, como a gente viu acontecendo. Perfeito. Aqui. Então, como eu colocava, então tem esses aspectos, que é uma coisa que preocupa bastante. E o outro ponto que acho que tá, é uma propaganda deturpada, Goebbels poderia falar um pouco sobre isso, que envolve mentiras e coisas desse gênero, e que as pessoas, por preguiça mesmo de verificar, às vezes nem leem notícias, só veem o que diz na manchete, né, no título, seja lá o que for, ou que a imagem passa para elas, e passam adiante, ou seja, elas acabam sendo agentes de propaganda dessas empresas como a Cambridge Analytica. Então, é necessário que se tenha que as pessoas tenham uma consciência maior, talvez a gente tenha que investir mais aí em conscientização do nosso público, né? Que na verdade começa lá na educação, né? Uma coisa bem fundamental. E a gente tem uma crise na educação aí, já não é de hoje, e isso acaba afetando a capacidade de julgamento e análise daquilo que as pessoas recebem na internet, né? Isso é muito delicado, isso me preocupa muito, inclusive nos círculos de pessoas que estão mais próximas de mim. Eu vejo de uma forma bastante preocupante esse tipo de comportamento. Uhum. Certo. Vinícius, dá tempo de eu fazer ainda uma recomendação aqui que a gente queria fazer e tal. Na verdade, eu acho que vai ser uma recomendação dupla aqui, porque quem me indicou isso foi o Vinícius, então acho que vale para nós dois aqui, Vinícius. Eu vou tomar a liberdade de recomendar por ti também, tá? O Vinícius me falou esses dias, né? Ele assinou a Amazon Prime, que é o serviço de streaming da Amazon, e estava me mostrando lá uns filmes que ele assistiu, até me deu um spoiler, me mostrou um filme que ele tinha assistido, me contou o final do filme, Vinícius, não, obrigado. Não, eu te contei todo o filme. Todo o filme me mostrou o final do filme. Mas é um cara que é um sniper que resolve ser descuidado. Ah, não conta pros outros. Toma um tiro, cai de cara no chão, passa o filme inteiro com a cara no chão, enfiada na areia. E quando ele resolve se mexer, ele toma um tiro na cabeça e acaba o filme. Não, você não conta, não conta. Mas filme. É isso. Eu vou botar um pi pra não dar spoiler. Não põe um pi. E outra, o helicóptero, quando o cara acha que tá escapando, o sniper lá mata os caras do helicóptero cai e ninguém escapa. Bom. Pronto. Mas assim, tirando o spoiler que o Vinícius deu agora pra umas 5 mil pessoas... Uma porcaria de filme. Me chamou atenção na Amazon Prime duas séries. A primeira delas é o Electric Dreams, que é uma série que a gente poderia chamar o Black Mirror da Amazon. Mas eu te confesso que eu gostei muito mais. Assim, eu só assisti dois episódios e para mim foi muito impactante. Os primeiros dois episódios foram muito impactantes de verdade. Eu tô gostando mais dela do que Black Mirror, porque Black Mirror eu tô achando muito enlatado ultimamente. Ficou pasteurizado demais, assim, sabe? E essa... trata das questões tecnológicas, inclusive, de uma forma um pouco mais indireta, assim, me agradou mais. Ela é baseada nos contos do Philip Dick, que foi o cara que escreveu o Blade Runner, o livro que deu origem ao Blade Runner, né? É, e uma outra série que me chamou a atenção, não sei se tu viu essa, Vinícius, que é o The Man in the High Castle. Sim, sim, eu vi. Também, chegou a ver? Chegou a ver? Sim, sim. Eu baseada também. Dela. Foi tu que me falou, claro. Sim. Não, eu não sabia se tu tinha visto ou só tinha indicado sem ver, mas ela também é baseada num livro do Philip Dick. Um dos produtores executivos é o Ridley Scott. E a série é muito impactante porque mostra um futuro distópico de como seria o mundo se os nazistas tivessem ganho a guerra. E eu assisti os 4 primeiros episódios até agora e é muito impactante. É muito pesado, assim, né? Principalmente quando a gente fala atualmente, quando a gente vê o retorno a algumas dessas ideias nazistas até mesmo, né? Muitas pessoas defendendo ideias nazistas hoje. Então, quando você vê só um pedacinho que não mostra nem um décimo do que os nazistas realmente fizeram, mas essa possível projeção, ela é muito impactante, assim, uma série dramática muito forte, sabe? E eu tô assistindo, assim, até eu me preparo um pouco antes de assistir, porque ela é muito pesada e eu realmente recomendo. Bom, mas enfim, muito boa série, Guilherme. Mas então tá, ficamos então por aqui, agradecemos àqueles que nos acompanharam até esse momento e nos encontraremos agora no episódio 149 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.